A unção de Deus chegou agora. Você vai receber. Deus te capacita para lutar, tenha coragem. Você vai vencer. O crente sem unção não vale nada. Vai lutar e vai perder. O crente cheio de unção, ele mata o leão. Põe diabo pra correr. Unção de Deus na vida do crente é necessário e não vai faltar. É como escudo, muro de fogo no altar. Unção de Deus na vida do crente é uma bomba que vai explodir. Restaurar o inferno e o diabo tem que sumir. Unção de Deus na vida do crente é necessário e não vai faltar. É como escudo, muro de fogo no altar. Unção de Deus na vida do crente é uma bomba que vai explodir. Estourar o inferno e o diabo tem que sumir. Pra ser um crente de verdade, tem que ter unção. Porque onde o crente passa, até a sua sombra cura e tira a maldição. Ele anda sobre o mar e para o sol, e dorme com o leão. Derrota gigante valente, ele ganha guerra. Somente com a unção. Unção de Deus na vida do crente é necessário e não vai faltar. É como escudo, muro de fogo no altar. Unção de Deus na vida do crente é uma bomba que vai explodir. Estourar o inferno e o diabo tem que sumir. Unção de Deus na vida do crente é necessário e não vai faltar. É como escudo, muro de fogo no altar. Unção de Deus na vida do crente é uma bomba que vai explodir. Estourar o inferno e o diabo tem que sumir. Estourar o inferno e o diabo tem que sumir. Estourar o inferno e o diabo tem que sumir.